cannabis, marihuana, só maloca. Toca mari de malandro e simpilão de pananjaga. Brisa de fumaça, tabelo, chapão na massa. Moca coxa, quem não curte vira moda, é foda. Um dois, um dois, uns navegante, cuidado flagrante. 0800, piquijão, fuma bastante. Não importa onde tem um monte, é só chegar pedindo. Longo é o caminho, cinco conto pro fininho. Chega de conversa, fuma e acende a vela. No escuro que eu não fico, vagabundo, quero ela. Não importa a origem, sol ou chuva, eu quero, é loucura. Pra mim tá bom fumar do bom com os loucos lá da vila. Eu não posso vender maconha, eu não posso bolar maconha, mas eu quero fumar maconha. Que se foda então. Eu não posso vender maconha, eu não posso bolar maconha, mas eu quero fumar maconha. Que se foda então. Puxa, segura a loucura e bate palma. Parabéns, solte o refém, que eu também quero fumar. Agora falou, falei, já fui, voltei, nem me lembro onde deixei. Nego, bola outro, foi na mente que eu guardei, lembrei. Chama só quem é, na Santa Fé, pra ir de rolé. Tem de alecrim, manga rosa e cristalina, né? Pra de manhã, pra tarde, pra noite, só quem é. Pra encontrar eu mesmo, é na sem ler, é lá na quina. Seja bem-vindo, trão, na sombra do sossego. Só tem vinho bom, malandro de conceito. Melhor se pá, não dá nada. Rouba copo, encana logo com meus dedos amarelado. No intervalo, bafo maloqueiro mal causado. É um pra nós e dois depois me digo que eu não posso. Eu não posso vender maconha, eu não posso bolar maconha, mas eu quero fumar maconha. Que se foda então. Eu não posso vender maconha, eu não posso bolar maconha, mas eu quero fumar maconha. Que se foda então. Deixava na lenda, pros guri é uma beleza. Veja, de noite assume, puxa um pra boca seca. De onde hipocrisia, tem juiz que em casa cria. No congresso deu gabeira que já deu umas bolinhas. Nada de potoca, porque aqui ninguém se mede. Pescador de camarão, vende cifrão que faz a mente. Tranquilidade, play, vê se baixa os faróis. Dobra ali a quina, é um, dois, cola, é nós. Então, olha, olha, pega mal queixa na escola. Cuidado com a ponta que os cana tá na bota. Passa um bizu, nuvem de fumaça nu. Ah, tão pedindo e mais um gringo que é mais um. Aqui maconha não, quem? Na noite é isso não. Tá cruel, louco, pra entender o que ele fala. Drão pegou, gostou, saiu, curtiu, é fogo no pavio. Dialogão, Rolex, Pan e George Armani, tio. Na madrugada, pampa, os vida louca, fuma. Cola lá no bem bolado, samba, sexta é na rua. Os homens abaixa, mas não fecha, isso que interessa. Samba e mulher, respeito, o resto é conversa. Vou fraternizar, só quem é, vai fumar, porque banca de malandro não cola sem proceder, vê. Quanto já caíram em cana, sem saber. Me digo que eu não posso, que eu também quero acender. Eu não posso vender maconha, eu não posso bolar maconha, mas eu quero fumar.